Lima 3325, Zulu Delta Oscar. Alfa Lima, autorizado a alinhar e decolar com Pro Norte. Vento 160 graus com 0,5 nós. Alfa Lima vai alinhar e decolar. Papango, Juliette, Quebec, Kilo, prossiga. Sim, Papango, Juliette, Quebec, Kilo. Escola de Salvador, zona 0, chama o controle, 119.35, bom voo. 119.35, muito boa. Meu Avatar Juliette Quebec Kilo. Senhores, o Papa Romeu é o Mike, Papa Lima. Que o centro tem lá, 358. Eu também recebi aqui para o P58. E o centro para autorizar para o P50 está solicitando aí a modificação, ok? Quantas ginas vamos confirmar? A 58 é por dentro? Isso, mas porém, se foi feito pelo P58, o horário não prevê a liberação, ok? É só esse o questionamento. O centro recebeu pela P58, porém, o horário não prevê por essa aerovia, teria que ser pela P50. E no caso aí, pela autorização, teria que fazer uma CHG modificando. Ok, entendeu. Então, realmente, 58 é via confundida, essa que a gente gostaria. Mas tudo bem, tá compreendido. 3621, muito obrigado pela sua atenção. Nada. Assim que tiver confirmação, a gente já coordena. O centro já tem seu plano, ok? Obrigado. O ideal é essa que eu tô mantendo mesmo, ó. 3-2. Mais 10 milhas. Gente, é ponto visual com o destino. Positivo. Cruzamento do aeródromo na frequência da torre. Após ingressar no corredor forte, mantém um no meu pé até 25. 1935 controle, 186 torre, acione 0134 Alpha November Fox Dot. Ok, Mike Alpha já visual com aeródromo. Golf Mike Alpha, desça para 1500 pés, agora transferência da torre. 1500 Mike Alpha. Verão 34, local de estacionamento? Helicóptero mantendo 500 pés. Segue o tráfego, ainda não avistado. 2016, Volgante. Pushback estacionamento, Gorno 397, jovem. Utilizado, portão 3, chame táxi 397. Para táxi 397. Alfa 9, Fox Livre, acionamento, reporte táxi. 319. Fundo 3325, como secundário, agradece, andando a 6319. Alfa 9, Fox. Gente, livre táxi, reporte para ingresso, pista no 7. Alfa, muito bom dia, passando rotatória, quantidade de entrada direto para a final da 97. Gente, Golf Mike Alfa, quanto à aproximação, as instruções, ajustinho 0 no meio, reporte na quarta milha. Aqui, nós faremos plano de descer para mil pés. Afirmo, desce e mantenha no mil pés. Papatango, Oscar, Mike. Mike, prossiga. possibilidade de segurar a nossa autorização ainda por mais uns 10 minutos, senhor? Um probleminha aqui com o passageiro, tá resolvendo aqui. Livra 1 na Quebec, ou após o pouso, o táxi em frente aguardando instruções para o backtrack. Do livro. Ok, então vou chamar para o que resolver aqui esse problema com o passageiro. Ok, então chame ainda nessa para acionamento de táxi, ok? Positivo, não fiz contato com a torre não, então nem para vocês. Ok, chame então pronto para acionar, por gentileza. Obrigado. Antônio 50 Braço com 07 nós, temperatura 29, ajuste no 0 no meio. Já bastante secado o voo de mais alto. Livre pouso, pista no 7, vento 150 com 07, Golf Mike Alpha. Alpha. Com paraquedistas no vertical de Veracruz. Flight com a porta 2, web. Web. E o TEI sobre Veracruz. Hotel Índia Índia, frequência lista coordenação. Hotel Índia Índia, quando mais próximo, chame Leos 1201. 03, Aracaju, 2 horas, direita, Índia Alfa, ponto de espera via Delta, torre 28000, altitude 1016, Boa Viagem, 397, gol. Índia Alfa, via Delta, 397. Matango Alfa, Vitor Juliette, ascensão 1500 pés, ingresso no corredor de Aracruz, reporte em Paris para ingresso em Interlagos. Salvador, bom dia. TAM 3895 para 1150. Informação é a seguinte: TAM 3895, descer inicial nível 080. Reporte por término de desvios. Guardaral 3896080. Patango Alfa Vitor Juliette, informa o tráfego na posição de 3 horas, 4 milhas, rumo noroeste. Bravo Hotel 06, mantendo 500 pés. Salvador Guarulhos, nível autorizado 400, aerovia perícia 50, pista 10, deslocada em 1200 metros, manterá na reta até quase até cruzar 2000 pés, com a terceira milha, pós-curva à direita, subida da El, transição de NER. 1935 controle, 186 torre, acione 5575 para o gol 983, está no portão 4, livre, puxa, acionar, coteja. 400, Guarulhos. Corretos, não escuto pro táxi. O papapapá, Mike papapapá. Permanece a autorização conforme a anterior. Está no pátio da Aerostar, livre acionamento. E chame Neto ainda para o táxi. Papapapá. Objeto 6726.4 6726 foi autorizado Salvador Recife, nível 330, aerovia perícia 58. Decola a pista no zero, deslocada em 1200 metros. Após a decolagem, mantém a reta até cruzar 2000 pés, a terceira mira. Após com a esquerda, subida Pucajamo, transição Aracaju. Controle 11935, torre 186. Acione 5577 para o Webjet 6726. Webjet 6726 para Alfa 10, 5.200 metros, mantenha reta 2.000, terceira milha, curva esquerda, curva Aracaju. 119.35, opera controle, o transporte será 55.77, vai ter 7.2 metros. Portão 2, chame pronto, puxa isso, né? De Alfa, Lavão e Fox, mantém a posição. Tem agora um Bang 737-800 da Gol, decolando a 0 com curva à direita. Passando 780, restrito, 60. 260, sem identificação, descendencial nível 0, 90, reposta para desvios. É o 090, informa que após desvios vai direto o Serra Vitor 368. Sente, e aguarda a autorização. Sente, 260. Sintonizar a presente 286, título 1016, tem uma boa viagem. Papá, papá, Mike, papapá. Muito obrigado. Ainda contra o vento, tá 1-0? Afirmativo, senhor. Sente, após a decolagem 1-7, mantém a perna contra o vento da 1-0, aguardando instruções para o cruzamento do campo. Livre decolagem pista 1-7, vento 1-5-0 graus com 0-6-12 nós. Alfa, November, Fox Trot. Sente, livre decolagem, Fox. Beleza. 1-7. Tático 198366 a bola, o carro de gás com 4 horas e 10. E Galeão 410, POB de? 66. 66, táxi à direita, Índia Alfa, ponto espera via táxi sua Delta, torre 186, tinto 1016, tem uma boa viagem, voo 19183. Via Delta, 186. Momente. Pushback acionamento, web 67262. Tá liberando o 37 da Goa, essa guarda, 5 tráfego liberado, tá livre, puxa, será no 2, 5 aviação aqui pro solo. 2-6, tá sim, então, obrigado. 3621, quanto quanto? 1-3621. 3621, Salvador para Guarulhos, nível autorizado para 380, 380, aerovia Perist 50, Perist 50. Decola a pista 190, deslocada em 1.200 metros, 18.3, é a 2935 controle, acionar o 5003 no código. Afirmativo, Guarulhos 380, polícia 50, 1.200 deslocada, 4006, Santa Ponda, 1832, 1935, boa. 5003, portão 9, chama o ponto, puxa acionar. 3621. Tá pronto. Tá, 3621. Chama o táxi. Por esquerda, para o cruzamento do campo, reporte levando o eixo da 1028. É, está livre por esquerda, para o cruzamento do campo, lá o Sabavá vai passar. Para ingresso, 97, mais papapá. Michael, vamos vá a linha e mantém cabeceira 17. Ataque pela pista, ali matei, cabeceira 97, papá. Bom, 2-0 está presente, voando à direita, pode acertar por hora do 368. voo no 260, voando para o GPAP. Negativo, não é possível voar em TAP devido à formação, cara. A menor proa é a do 368, então vai ter que aproximar pelo outro lado. Voo no 260, descencial nível 110. Descendo ao nível 110, voando, confirma, voando na proa do 368. Sente. O Juliette quer ver se ele pode regressar para a Verscal de Vera Cruz. Afirmativa. Pelo. 3896 é autorizado na Pro Servitor 366. Copiado, 366. 3896, mantenho 50? 040, então 3896. 040, 3896. Lençóis 160? Pode ser, obrigado. Vamos coordenar, Juliette em curso, altímetro 1016. Aguarde autorização na remota do pátio 1. Gente, saberia a saída prevista para o 486? Revisou com tráfego próximo à cabeceira 28 cruzando, afetando o cruzamento. Sente. Após o cruzamento, chama o controle 109.35, Alfa November Serra. Vou lá 35, pronto. Bom voo, até a volta. Prato. Papá, papá, Mike, papá, papá, livre decolagem, pistando 7, vento 140 graus com 08 nós. Livre decolagem, Mike, papá, papá, após 109.35. Aguardo transferência. Aguardo. 7, passa nível 130, chame Recife, 1288, alterna 133.25. Taxi Sedan 3621, no POB 29, alternado Galeão, com 4 horas e 9 minutos de autonomia. Ok, copiado, táxi autorizado via Pátio Juliette e Alfa. No polo espera via Delta, torre 186, altímetro no 0 no 6, vou viajar, Sedan 3621. Pátio Juliette via Alfa, após Delta, 183. 3621, eu não confirmo somente a nossa saída, é da Eldiné, né? Afirmo, da Eldiné para interceptar a Upris 50. 50, afirmo, boa. Boa. November Fox, mantenha 1500 pés, corredor forte, reporte para regresso. Fala 1000 ou 1500? Fala 1500 pés. Fala 1500 pés, 7, Fox. Controle Salvador, bom dia, o Mike papapapá, decolou com zona direita. November Fox, autorizado mil pés, reporte para regresso. Mil pés, ciente, Fox. Papapapá, Mike papapapá, contato radar, suba nível 430, saída Gole Transição Gonza. 430, Gole Gonza, Mike papapapá. Gol 260, tem que prosseguir a descida. Gol no 260, reautorizado nível 050. 050, gol 260. Torre Salvador, Jet 6726, ponto de espera pronto. Jet, mas tem a posição na Delta, o 626 da Web. 626. De paraquedistas no nível 100, subir Veracruz. Então, Veracruz, eu informo que não desconhece essa posição na minha navegação, não. Levanta a cópia. Cruzou Lençóis, nível 160 direto, decola a pista 10, deslocado em 1.200 metros, vai decolar, mantendo a reta até cruzar 2.000 pés da terceira milha. após curva à esquerda. Subida Momo Alvo, após Alvo direto Lençóis. Liberação pelo controle 11935. 2186 para decolagem, código 5007. Meio linheiro, mantendo no zero deslocado. Mike, suba restrito nível 090. 090, papá. É, 1935. Vai, remoto no 4, chama pronto para gestionar. Tem 486. Obrigado. Juliette, Quebec Kilo, mantenha o setor norte de Veracruz, aguarde para descida. 1016, ano 0 no 6. É, contrato final de 4 milhas, agora fecha a alfa do Juliette. Golpe 3 decolou aos 3-0, chama o controle. 109.35, como voo? 935, bom dia. Oi, Salvador, bom dia. O TAN 3296, tem o campo à vista, transfere. TAN 3296, continue a aproximação, aguardando a pista livre. 96. Para sua informação, ajuste no 1016, 10 no 6, cabeceira 10 deslocada em 1.200 metros. Gente, 3296. Quilo, qual nível está descendo? Não, estou informado que nós lançamos os PQDs, eles estão ocupando o nível do nível 100 ao 0, estão na vertical, ok? Gente. Atingiu 90, Mike papapapá. Mike papapapá, livre da restrição, suba nível 430. 430, papá. Segundo 31983, dial Guiné. O 1983, contato radar disponível 400, saída da El transitando de Nero. 400 da El de Nero. Mike papapapá, suba restrito nível 150. Coordenado com Recife. Quebec Kilo, pode descer? Livre descida, Juliette Quebec Kilo. Kilo. Voo 260, voo na posição Vitor 366, autorizado RNAVE, ajuste no 0 no 6, reporte a Vitor 366. 6626, reportará no mesmo, voo 260. Chego da TAN, na final da 10, 1-0-2-3-2-0. Já está vigiando o tráfego, cheguei como número 2, o vento 140 graus, 10-9, livre pouso no 7, Alfa Vitor Juliette. Vem, pouso, Alfa Juliette. 1896, livre pouso, pista no zero, cabeceira deslocada no 40 graus, 10-9. Obrigado, livre pouso no zero, 3896. Restrito ao nível 150. 288-3325, mais papapá, restrito? 150. 150, papá. Chama o controle, senhor. Rapaz, solicita minha aqui pelo operador mesmo. Comunicações. Permaneceu na sua dor, cedo tempo, 360, manobra de treinamento novo. Gente, mantenha mil pés, reporte para regresso. Contato para regresso, pode. Comunicando para a mudança de frequência. Controle Salvador, objeto 6726. 6726, contato radar, suba nível 330, saída PUCA, transição Aracaju. 330, PUCA Aracaju, 6726. POB 350, autonomia alterna, conquista. Conquista 2830, táxi autorizado via FAT, Juliette, Alfa, ponto de espera via Delta, 2186, altinho no 0 no 6, boa viagem, trip 5486. Via Juliette, 5486, chamada 2186, ponto de espera, graças. Juliette, Alfa, no ponto de espera da Delta, ok? Juliette, Alfa, Delta, 5. o 4 é 3,50 autonomia. 2,350. Controle Salvador, o Papa 04. Vamos para o 60. Bono 260, complete na RNAV, chame torre 118,6. Pastor 04, a sua identificação, vou na torre de bordo, está na terceira chegada, bom fim. Chegada bom fim, o pastor 04. Via Kilo para o Pátio 3, chame para ingresso para o Pátio 1. Kilo, Pátio 3, reportará no Pátio 1, para ingresso. Trip 5486, na minha escuta, dentro da Delta, aguardando transferência. Sobe de Delta. 0. Na chegada bom, pastor 04. Procedimento em âmbito, pastor 04. ILS X-Ray sem glide. ILS X-Ray sem glide, com obrigado. Uno 983, passa nível 130, chame Recife 1288, alterna 13325. 288-3325, bom dia. Salvador, até 3196. Então, 3196, acena identificação, chegada à área, aguarde para descida. Aguardando, 3196. Deu decolada às 36, controle 1, 9935, não vou. 1935, muito obrigado, bom dia, 3621. Salvador, boa tarde, acho que você é like para o táxi. Cidade, o TAM 3621 vai cruzar 030 da Eldinero. Serra Mike acionado para o táxi. Serra Mike chama para ingresso, isso no 7. Certo, completo. Da Delta, visual contrato aqui na obra, o Bate 6. Ia. 2000, 06, já, 3896, após o APR engraçar seu direito na Delta, está livre em frente via Alfa, ainda na Alfa, última esquerda via Índia para o portão 2 do Pátio 1. Gente, após o APR continua livre na Índia, cruzando. Está 3961, né? É ou não? Salvador, muito bom dia, 3486 na Delta. 486, nome Delta, livre, ingresso de decolagem 140 graus, 10 mans. Ingresso de decola 5486. Oscar Serra Mike para ingresso 17. Informe a área, pronto, pista 17, Oscar Serra Mike. Mais aliado. Vitor Juliette, até a próxima decolagem. Ô Salvador, o gol 260 está na final aqui, mais travado. Trip, tem condições de liberar a pista via taxiway Eco, Trip, agilizando? Pode decolar de presente, assim como B486? O tráfego já está na curtíssima. Tá, sim, a gente vai livrar via Eco, 486. 360, continua a aproximação, aguarda a pista livre, o vento é 140 graus, 10 mais. 360. Livre autorizado, pouso 1260, 140 graus, 089. 5486. 5486, ingressará na Delta após informe alinhado e pronto na cabeceira deslocada. Sem problema, 5486, a gente ingressa na Delta novamente e reporta alinhado pronto.